Domingo, de Poesias Infantis, de Olavo Bilac. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Arione. Domingo, de Olavo Bilac. Domingo, os sinos repicam na igreja constantemente e todas as ruas ficam alegres, cheias de gente. Todo um dia de ventura. Como o domingo seduz, o homem cansado procura ter paz, ter ar e ter luz. Paradas e sem trabalho, dormem nas roças inchadas, dormem a bigorna e o malho nas oficinas fechadas. Também, meninos cansados, os vossos livros deixai, deixai lições e ditados, dormi, sorri, cantai. Fechem-se as aulas e o bando ruidoso das criancinhas, livre se espalhe, voando, como um bando de andorinhas. Deus, quando o mundo fazia, 7 dias trabalhou, e ao fim do sétimo dia, do trabalho descansou. Fim do poema.